Religiões são várias no mundo, e todas elas dizem que é possível chegar até mim através dos seus bons feitos. Mas em verdade vos digo, todo ser humano é pecador, e quem não abre a porta para Jesus, não abre a porta para mim. Filho, deixa eu entrar nessa casa, que há muito já não é o meu lugar. Filho, há quanto tempo você não me vê? Eu te vejo o tempo todo, mas sinto falta de você. Quando eu vim, não quiseram me escutar, mas falei. Me desprezaram, pois não tinha a aparência de um rei. E hoje, talvez rejeitem minhas palavras, pois falo na boca de alguém de roupas inadequadas. Com seus lábios adoram meu nome em uma canção, mas me entristeço, pois vejo distante o seu coração. Ora por cura, prega a palavra e despreza o mendigo. Quem diz que me conhece, mas não me obedece, tá mentindo. Ao invés de se rasgar, se fazer igual criança, prefere um culto avivado com euforia e festança. Culto sem amor, sem compaixão, sem respeito. Se não perdoa o seu irmão, sua oferta eu não recebo. Recebo uma moedinha doada no anonimato, mas não recebo 10 milhões doados só pra ser notado. Querem ganhar as nações, mas não sabem fazer o bem. Oram por prosperidade e não dividem com ninguém. Vocês pregam outro Deus, escondem ele atrás do meu nome. Gastam milhões em um templo enquanto pessoas morrem de fome. Se distanciaram do evangelho verdadeiro. Meu reino não é comida, nem bebida, nem dinheiro. Deixa eu entrar nessa casa, que há muito já não é o meu lugar. Filho, há quanto tempo você não me vê? Eu te vejo o tempo todo, mas sinto falta de você. Filhos, por que se dividem em rancor? Pro mundo me conhecer, vocês têm que ter amor, sejam unidos. Peguem minha palavra sem disputar, e as portas do inferno contra ti não prevalecerão. São abastados, por isso não pensam mais em ninguém, nem parecem seguidores de quem lavou os pés de alguém. Suas palavras machucam e matam seu irmão. Aprendei comigo, sou manso, humilde de coração. Eu desci do meu trono pra ser humilhado, entregue a dor, me fiz maldito pra vocês serem lavados. Derramei meu sangue e o véu do templo foi rasgado. Se você pedir meu nome, pelo meu amor é justificado. Deixa eu entrar e não precisará de mais nada. Crê em mim, será salvo você e sua casa. Você pode todas as coisas sem mim, acreditar com sua fé, obras maiores que a minha fará. Filho, deixa eu entrar no seu coração, e entrará num reino preparado desde a fundação. Chegará um dia em que as nações eu vou julgar, por isso me busque enquanto é tempo, ainda podem me achar. Filho, deixa eu entrar casa, que há muito já não é o meu lugar. Filho, há quanto tempo você não me vê? Eu te vejo o tempo todo, mas sinto falta de você. Você pensa que ter tudo é ter carro, casa, piscina, e ter tudo é ter a mim, caminho, verdade, vida. Você quer um Deus que mude sua externa situação, mas estou mais preocupado em transformar seu coração. E não me diga que já está transformado, pois se estivesse com essas coisas não estaria preocupado. Seu coração está no tesouro errado. Busca primeiro o meu reino e tudo será acrescentado. Não adianta visitar o templo todo domingo. Em verdade eu vos digo, não é neste templo que eu habito. O templo que eu habito está fechado, e você não me abre, mesmo quando estou à porta e bato. Ah, se você soubesse como é bom andar ao meu lado, não ser escravo da religião, nem do pecado. Filho amado, deixa eu entrar no seu coração, e não terá espaço pro rancor, pra depressão. Comigo, filho, viverá de glória em glória. Deixa eu entrar na sua vida, que eu transformo sua história. Eu sei que nesses dias o mundo tem te assustado, mas eu venci o mundo, venci a morte e o pecado. Filho, deixa eu entrar nessa casa, há muito já não é o meu lugar. Filho, há quanto tempo você não me vê? Eu te vejo o tempo todo, mas sinto falta de você. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a tua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras.